espera chama 2, 1-2-1-2-1-0-1-0-1-0. Já sua frequência 1-2-5-1. Então, 3, 2, 9, 5, reporte alinhado e pronto. Romeu, Hotel Juliette Hotel, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 070. Cinco, solo 04, direita no 219 e a Foxtrot. Forma próxima suposição de 1 hora 11 milhas com o posto, um Charlie 208 mantendo o 090. O 260 grau 04 nós. Decolagem da 10, da 18, não. 962, ingresso a Juliette, portão 09, atente ao pelo menos a 962. No teste é porte estabilizado, tem condições de manter a velocidade até mais próximo externo? Gente, mantém a graça. Cabeceira ali, mantém cabeceira no zero. 208, confirma sem estado. 3804. Separa 220. As regras apresentes? As regras, vou escada 1506, descer no 1500 pés. Semetor Salvador em 1895. Salvador, voa 3095 da TAM. TAM 3295, contato radar, sou para o 340, saída da El Leda Mostra. Gente, da El, é a possibilidade de curvar à direita aqui para fazer informações, 3205, voar proa de Leda, né? 100 km para proa de Leda. Leda, 3205, pode. LA255, ingresso de Leda, botão 01. Colagem 0, 0240, 05 nós. Tiago, você após o posto prossegue para o PEC-PAT? Entendi, obrigado. 790, decolado agora 108, controle no 208, bom voo. 208, bom dia. 3 Salvador, bom dia, gol 1790. Gol 1790, contato cadastro, para 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, gol 1790. Gol 1790, voa direto o Jambo. Direto o Jambo, gol 1790. Alô, boa tarde, gol 1864. Uma informação, Kilo. Portão de número meia dúzia, para autorização, Maceió. Polo 864, Puxa Lima, Maceió 3704. Afirmativo, vai atualizar a informação ali na porta, com o 864. Turma de Maceió, nível 370, via Autorui 58, até Orago, antes segue direto, Maceió. Fala da 1-0, com a primeira curva à esquerda. Sai da PUCA, Jango, Caju, o tempo 11, 5-4, 5-5, a frequência do controle, 1-2-0, décima 8. Copiado, Max Jango, seu repouso. 58, Ricardo, pistoleiro com curva esquerda na perfil PUCA, Jango, Aracaju, 5-4, 5-5, transponder, controle 208, gol no 864. Gol 864, protegimento de chão condicional. Passar a pronta 864. Após Charlie, na Vela Fox, segue conforme a rota do plano. Escola da Rio, responde 5-4, 4-1, frequência do controle 1-2-0 de volta. Região 08, a 63 milhas, 910 Vela Salvador, serviço está terminado, chama agora Aracaju, 1-2-0 de sinal 1. Região 1-2-0-3. Vem aqui. Saída coral, primeira curva direita. Espera, isso meta. Gente, chame para, chame o no pronto para a sala, externo para a Juliette Romeu, eu vou na proa de Pelu, descendo para o 070 inicialmente, para a chegada bom. Três 3895 chama Recife, na frequência 1251. Confirme? Está estabilizado 3804. 3804, torre, 1895. 1895, positivo, bom dia. 2-1-6, desce para 2, meu pé, ajusta 0-1-5, reduza para 2-0-0-9, reporte estabilizado. Vou rebotar, está 3-8-0-4. Só 3204, livre pouso 10, vento 210 graus, 049, ajuste no 025. Positivo, 3204. Salvador está operando instrumento, mas só que a sinal da pista 17, segundo a torre, não está comprometido. O senhor prefere vir instrumento visual? Pegue instrumento e vai circular para 17? Sete, vou na approach pelo descendo para 4.000. Ou 1790, chama Recife no 2085. Meu hotel de leite hotel desse para 2.000 pés, eu posso estabilizar. Juliette Romeu, informe que Salvador está operando visual, porém a final da pista 17 permite visual especial. Seu Protex é 10. Pessoal, visual especial. O seu Protex da pista 17 é 10. Como prossegue na Pro do VOR, reportando para a mudança de regras, o Alfa Juliette Romeu, descendo para nível 050. Quem modulou, por favor? Então eu vou pra, na proa da rotatória, o Juliette Bravo Delta, e aguardo o cancelamento, o mudança de regra. Então eu desço para 3.000 pés, ajuste 015. 3.000, Alfa Juliette Romeu, desço para 4.000 pés, ajuste no 015. 190 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10 here, down rocks and 321. Hotel Juliette Hotel, Torre 1895. 1895, uma boa. Juliette Hotel, reporte no externo. Baixar travado na 015. Pode no externo, vai estar checado no 015 pro no altinho do hotel. Reporte para o cancelamento. Apresente mais vídeo, Brasil. Silêncio Delta, retos modificados no 519, desça para 1.500 pés, porta visual. 1.185, Juliette Delta. Delta. Então, 3216, só no 20, direito no 219, desça para o pés. Hotel Juliette Hotel, pode pôr o processo aqui, Pátio? Pôr o Hotel Juliette Hotel, pode pôr o externo, boa tarde, setado. Sete, confirma o Pátio estacionamento, pode pôr. Aerostar, andar da Aerostar. Ciente livre, pouso no zero, vento 200 graus, 089. Ciente, Hotel. Zero, ciente, Juliette Bravo Delta, continue a aproximação, aguarde para girar a base, informo, temos um traço com Charlie 525, a 2 milhas da cabeceira, 1-0 para pouso. 1-0 para 3-2 no meio, ataque de alto, ciente da Juliette. Guarda do Airbus, pessoal do Boeing da Gol, ali o primeiro no pátio 1, tá? Via pátio 1 no Índia, pátio teste na torre 1, 1-8-9-5, pátio 1-0, 1-5. Extra voo 9-0. Para 3 mil pés, eu passo para a mudança de reta. Está presente para Boeing, o Alfa Zé Romeu passando 5 mil. Alfa Juliette Romeo, Redwood modificado 1521, voa na proa da rotatória para o final da pista 17, reporta o visual. Rotatória, vai apesar o visual, Alfa Juliette Romeo. Hotel Juliette Hotel, solo 22, libere à direita, e chame o solo 21, desce na 9, e eco agilizando. Bravo Delta, 200 graus, 08 nós. Não. No 864 visual com tráfego na curtíssima da 10. Após o pouso mesmo autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0. Bravo Delta Solo 24, libere a direita, me escolhe 121, decimal 9, via Delta. O 1864, livre de decolagem 10, vento 190 graus, 099. Encerra hotel Yankee, mantém posição da 10. Só bom no 7 de Alfa, Juliette Romeu. Juliette Romeu, chama a torre 1895 para esse momento. Romeu. Utilizado, San 3144. 3144, torre 1895. 1895. Santa Rotatória, avistando 17. Gente, passam 360 pela direita, reporte reinterceptando. Iniciando, 360 pela direita, auxiliação deu. Salvador, Santa 3144. Santa 3144, baixando travado. Afirmativo. Gente, livre pouso no 0, vento 190 graus, 099, assiste no 0, no 5. Livre pouso na 10, Santa 3144. No 864, decolado agora aos 26, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, 864, obrigado. Tomador, boa tarde, boa noite, 64, passando a 1400 no perfil Pucajamo. 1864, contato radar, só para o 370, saída pública. No perfil? Para o 370, aguardando, se possível, em coordenação, vá na proa de Puca ou Jamo. Vou na proa de Jamo, o voo no 864. Jamo lá presente, 864. De Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, reporte final de 3 milhas. Só que eu estou vendo, Alfa Juliette Romeu. 180 graus, 079. Valeu. Estamos no passo 5 agora de táxi. Alfa Juliette Romeu, confirme em passo estacionamento. Passo 4. Gente, com essa aproximação, aguardando autorização para pouso. Alfa Juliette Romeu. Sim. O voo 1864, por gentileza, coordenar com o centro Recife para voarmos direto ao Maceió. Coordenar agora. Passo 5 em frente. Alfa Juliette Romeo livre pouso no 7, vento 180 graus, 069, ajuste no momento no 0 no 5. Vamos! O Juliette, estamos Lua, observando tráfego que ingressou agora na Papá para ingresso no PAD 5, tem livre táxi, reporte na Papá, ajuste no 0 no 5. Direita 1219 Eco. Gente, direita na Eco 219. Delta Yankee, livre decolagem 10, vento 170 graus, 079. Na 6213 ali, mas tem cabeceira no 0. Firma Alfa Juliette Romeo, solo agora aos 38, autorizado para F3, reporte pista livre. Estango U, pode seguir o tráfego à sua frente, reporte alinhado e pronto, o mesmo vai prosseguir para o pátio 4. Delta Yankee decolado agora aos 3-1, no controle no 208, bom voo. 208, grato, Delta Yankee. Controle, Papa Tango, Serra, Hotel Yankee. Serra, Hotel Yankee, contato cadastro para 120, direto coral. O Delta Yankee solicitou 080 com final. Autorizado, 080. 080, direto pro coral, tá bem? Delfinho, 234. O 1864 chama Recife no 2865. Isso 1-2685. Mantenha a posição, aguarde. 463, ciente, mantém o ponto espera. É 213, decolagem autorizado, motor 0 graus, 10 mais. Três, alinhar e manter. Gente, reporte para novo ingresso. Reporte na Quebec para o cruzamento. 13 ao 37, controle 1208, boa viagem. 08, obrigado. Oi, Salvador. Boa tarde. Oxanea 6203. Oxanea 6203, contato radar, Salvador 360, na saída da Euleda. 360 da Euleda, para a cidade Guadael. Rua Leda, após 2010. 2000 Leda. Autorizado o cruzamento, reporte livrando. Bom dia, boa tarde. Ciente, 4463, alinhar e manter. Tango Zulu, decolagem autorizada 97, 130 graus, 62. 463, mantém a posição aguarde. Tango Zulu aos 40, 1208, boa viagem. 1208, vai chamar Zulu. Boa tarde, Gilete, Tango Zulu, decolou da 17, sai da arma, vamos na frente. Gilete, Tango Zulu, contrato ADAFO para uma centena perfil ar. Positivo, vamos ter o perfil na árvore, Juliette, Tango Zulu. Enche o ferro também. A decolagem autorizada no 20 graus, 59. Na 6213, chama Recife no 251. Recife na 6213. Quatro aos 43, 1208, boa viagem. 08, boa tarde. O 476, autorizado chegar da Mare, desce para o nível 050. Controle Salvador, Azul 4463, bom dia, decolou 500 pés da EL. Azul 4463, contato radar, para 180 na saída da EL Coral. Só por 180 da EL Coral, Azul 4463. já estamos no leste de 3 dias, em condições visuais, propõe mudança de regras para visuais. 105 da Vitória de Conquista, se manda lá, 1650, o jet caminhou, radial de saída 254. O Juliette Tango Zulu, autorizado nível 105, revista modificado 1545, com as condições visuais, subindo para 105. Alinhado com vocês. A identificação autorizada chegada à mar e desça para o nível 060. Após a rolagem do chinelo, né? Ergo assim. Quatro decolagem autorizado, não autorizado grau, 5 mais. Aos 48, 1208, boa viagem. 208, boa tarde. Mandou boa tarde, acelera 254. Oxe, número 254, contato radar, só para o 360, no perfil da Leda, após 2000, direto Leda. Após 2000, direto Leda, 360, Santo Antônio, 254. Quanto 463 chama Recife no 251? 251? Afirmativo. Tango X-ray Golf Sierra, clear to Amari. Arrival descent at level 070. Dez graus, quantos meses? Batango, México do November, contato radar a 57 milhas, sul do VR de Salvador, mantém-se condições visuais no 095. Eu prossegue em visual. A gente deixa até 4.500 pés. Sujado direto o farol. Olha, 62, tem 4, tem alguma morte, olha presente. Aguarde a coordenação com o Recife. Azul 476 dispara 2 mil pés, ajuste no 014, autorizado final, reporta estabilidade. Tango Serra Hotel Ian, a 54 milhas, sudoeste do VR de Salvador, seu radar terminado, mantém o nível 080, chama Ilhéus 1201. Ao 52, controle 208, boa viagem. 208, bom, 67, obrigado. Controle Salvador, gol 1167, passando 1500 pés no banco. Boa tarde. Gol 1167, contato radar, soltado 360, saída da Euleda. 3-0, saída da Euleda, gol 1-7. Então, 3-2, só 0, desça para 3 mil pés, ajuste no 0-1-4. Tango X-Ray Golf Sierra de 500, flight level 0, faz 0. Está livre e decidido para 3 mil. Chama 6254, chama Recife no 251. estabilizando no lote, que é o Campo Alista, azul 4076. 4076, torre, 1895. 1895, boa, 4076. São 3290, desce para 2000 pés, autorizado final, reporte estabilizado. 4076, faz média. 4076, boa tarde, reporte baixado travado. Cruzeiro abaixado travado, 4076. Nós estamos no Lua. 4076. Livre pouso, 10, 920 graus, 59. Livre pouso, 10, 4076. Copiado. Papatango, X-Wing, Sierra de Sien, 2006, Clash LS, final point established, Planeta 014. Voo 1167, uma Recife no 251. Patango Epsilon Novembro, desce para 1500 pés, reporta visual com farol. Atimei ao 59, direita, 1219. Passamos o Juliette Tango Zulu, uma técnica com as suas visuais, subindo para o 105, fechamos o centro Recife na frequência 126.0. Cuidado com a pista, visto 3290. 3290, se minha torre, 11895. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, está 3290. Na hora da colagem autorizada, variável com 59. Três dois nove zero, continua a aproximação, agora está livre. 3290. Diga, guardião. O Guardião 05, vou direto o Cabe, reponta a visão. Pois 290, litro chega trem, foi autorizado, variável com 5 nós. Baixa travado, livre posto, 3290. Olympus 109, decola ao 02, chame controle em 1208, boa viagem. 208, grato. 1867, ciente, mantém o ponto certo. Olympus 109. Olympus 109, contato radar, curva direita direto em rota, confirme o seu iniciante. Olympus 109 informa que vai fazer patrulha no litoral até o sul, através de...